Madrinha, você é uma ótima pessoa e meus pais não podiam escolher ninguém melhor para ser minha madrinha. Não preciso usar de muitas palavras para descrever o que você representa para mim, mas o sentimento que tenho com relação a você é imenso. Por tudo que sou e que recebo da sua pessoa, só tenho a agradecer a Deus por tê-la por perto, sempre tão cheia de cuidados e pronta a ajudar. Quero lhe parabenizar por esta data em que nos lembra o seu nascimento, pela sua vida preciosa, por poder alegrar-me com tudo o que vem de você. Deus lhe faça cada vez mais feliz, realizando seus desejos e abençoando a sua vida. Parabéns pelo seu aniversário, minha madrinha. Felicidades! Um beijo carinhoso de seu afilhado, que tanto lhe adora.